Vários bagulho doidão que eu passei. Hoje vivendo essa vida de rei. Sai da frente que o pose não tem freio. Preste na cara, é normal que eu já sei. E hoje de nave do ano, eu vejo arte exalando. Jacaré grudou no pano, mas é o destaque do ano. Respeita a luta do mano. Pra quem pensou que meu fim era próximo, vai sustentar o barulho. Quem fala mal pelas costas, quando me vê, pede a classe, pede a sua. Fechando as portas da casa de show. Hoje o mundo girou. Louvado seja o Senhor. E minha vida mudou, me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. E eu me sinto abençoado. É o pose do roto. Fechando as portas da casa de show. Hoje o mundo girou. Louvado seja o Senhor. E minha vida mudou, me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. E eu me sinto abençoado. Vivendo na melhor fase, Piquelli 7 maneiro. Hoje nós tá de nave pra perpetuar o auge. Ela quer minha vibe, papai rei da Nike. Eu ando no pulso, ouvindo MD e Dolores. Churrasco no muro, amanhã tem baile até meio dia. Desce copão, whisky, Red Bull no gelo de coco. Pra quem tá no sufoco, essa é a visão pros cria. Em tempos difíceis nós vai ter que manter a fé em dobro. Red pose 2G no mic. Hoje é fácil elas querer fight, mas na fase ruim quem te ajudou? Tô pela menor, multicão do bebê. G com Little Red, abençoado por Deus. Curte na régua atualizada. Hoje ela querem estar do lado. Feito maciço pesado. No garimpo do hit, dando dois tiro pro auge. Tem chuva de paco. Nada mal e main street. Fechando as portas da casa de show. Hoje o mundo girou. Louvado seja o Senhor. E minha vida mudou. Me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. Eu me sinto abençoado. Fechando as portas da casa de show. Hoje o mundo girou. Louvado seja o Senhor. E minha vida mudou. Me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. E eu me sinto abençoado.